Os contagiantes DJs Edilson e Edielson, fazendo você dançar. Da galera KDC Edielson. Há momentos no tempo em que paro e penso. O nosso amigo Neguinho da carroça com a gente, ô Neguinho. Que não há mais tempo a perder com você. Que o amor é apenas mais um sentimento. Adilson, Madilson, aqui rapidinho, Madilson. Aproveitar os momentos que há tempos incertos. Bora, Carol! Bora, Dani! Bora, Lene! Alô, Vanessa! Alô, Marta! Olha as princesas em peso! Meus príncipes e as princesas! Príncipe e baby na área! Que há tempos incertos. Rapaz, eu vejo amanhecido, chapado, dança muito! Concreto. O que se puder fazer e deixar tudo acontecer. A nossa Ruivinha de volta. Olha as princesas, vamos lá, Ruivinha. E deixar tudo acontecer. Minha princesa Amélia, um beijo, meu amor. Edilson e Edielson. DJ Edilson. Edielson. Um abraço aos velozes e furiosos com a gente também no Retrô. Quando acontecer, mas logo florescer. Rio e a série. Quero a vida normal. E meu amigo legal. Alô, Mané, cadê o homem, Mané? Tudo que toca. Olha só, Nadilson, Nadilson da produção, cheguei, Nadilson. Porque tudo na vida me leva a você. Isso tudo é normal. Príncipe Negro Retrô. Meu bem, eu te amo. Meu bem, eu te amo. De cuca legal. E é certo e coisa e tal. Bola de Fogo do Comércio. A maior referência em CDs no Pará. Príncipe Negro Retrô. Que toca, só me resta dizer. Porque tudo na vida me leva a você. Isso tudo é normal. Meu bem, eu te amo. Um abraço com muito carinho. Deixa eu parabenizar o trabalho. De cuca legal. Vai lá, Jones. E é sempre positiva. Eu ontem fui em contra com meu bem. Parabéns ao trabalho, Gelson. Ontem fui rever. De toda a nossa equipe de montagem e produção. Galera aqui incansavelmente, arduamente. Tem com muita dedicação e esforço. Esse trabalho que estivemos desenvolvendo hoje, que é o Príncipe Negro Retrô. Especial, manda um abraço ali ao nosso técnico de som, Marcelo Madison. Parabéns pelo trabalho, mano. Tamo junto, obrigado pelo carinho. Seu parceiro Mané aí do lado. Minha equipe. Equipe nota 10. Valeu, Marquinho! Meu amigo Cláudio do Sushi, patroa Alexia. Obrigado pelo carinho de vocês, hein, galera do Guamá. E ela mais linda ficou. Olha só, Nadilson, tá falando só, cheguei, Nadilson. Pra ser meu amor. Não sou porque ela com outro foi casar. Bora, Cajota! Se eu sou o parceiro Júnior do Motel Casal Feliz, vai aguardar. Ô, Júnior! Tá com o Fábio da Pedreira em casa. Eu sou seu amado, amante e amigo. E os finais de semana ela fica comigo. Ela casou porque de tudo. Nosso amigo Renato, lá do Reino Criado, com a gente, o Renato! Dinheiro. Aí é considerado. E ela quer bem. Aí é catita. Não casou comigo, porque eu nada tenho. Se eu pudesse, eu chegaria mais cedo para prestigiar seu emprego. E aí, Danilson? Acontece que eu não vou me prejudicar. O Lindô e a primeira dama chegando agora. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Alô, Mané, chega junto com o homem aí, meu irmão. Outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Você pode até nem achar decente minha ausência na missa de corpo presente. Se eu tivesse pelo menos motivação, tinha ido até mesmo a sua extremoção. Mas você também podia marcar. O DJ que coloca a galera pra dançar. Edielson! Outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Se essa porra, porém, fosse de manhã, eu iria esse ato de piedade cristã. Mas devido ao aperreio do horário, eu também não fui me divertir no velório. Mas você também podia. Olha, gente, próxima sexta-feira tem a nossa sexta retrô no Botequim, hein? Não esquece que toda sexta estamos lá. E na próxima sexta tem mais uma sexta retrô no Botequim. DJ Edilson. Meu olhar distante, sou pássaro errante. Sigo a te buscar. Bora, Fran. Numa ânsia louca de beijar tua boca, outra vez te amar. Minhas apimentadas. Eu tentei em vão me acostumar. Viver sem você, já vi que não dá. Alô, Chico! Me ama, me ama. O Gago da Pista Negra, a sua esposa Lene, com a gente da Natura, aqui no Retrô. Meu parceiro Max, alô, Kelly! Um abraço, Raílson, mascote da Vila da Barca, com a gente. Se rosque meus braços, me mata de amor. Um abraço, Neide da Vila, com a gente. Quero você pra... Bora, Rodrigo do Ninho. Hoje tem Ninho, Rodrigo. Miltinho do comércio, da galera KDC. Meu parceiro Giovanni Pop Red e a patroa aqui com a gente. Ele não poderia voltar essa. Alô, Tom! E o Tchum com a gente, curtindo também. Aqui. A você vou entregar. Eu preciso dos teus carinhos, eu preciso te amar. Quero viver contigo sempre e te amar. Quero você pra saber de você. Bora, Vanessa. Todo amor que eu sentia por você acabou. Bora, Mar. Bora, princesas. Agora eu quero ser livre e sair por aí. Põe pra cima, Carol. Bora, Lênin. E assim. Cansei de viver prisioneiro do seu coração. A Dani, a Nélia, alô, Ruivinha! Foi com o tempo que eu vim descobrir que você nunca me amou. Dizia estar apaixonado e no fundo você sempre me enganou. Me enganou, me enganou, me enganou. Oh, oh. Um, dois, três! Não quero mais saber de você. Família Wellison com a gente, Dani, Silvana. Pode procurar outra vez. Um abraço, Guga, Célia, Wellington, galera aqui no Retrô. Um dia você vai se arrepender do que fez. Aí será muito tarde, meu bem. Família Talibã com a gente. Pode quem manda, Betinho? Pode escrever, pode escrever. Bola de Fogo do Comércio, a maior referência em CDs do Pará. Esse é o Príncipe Negro Retrô. Agora é uma viagem no tempo. Meu amor, que bom que eu tenho você nesse momento. Um abraço, Amélia, mulher de verdade. Tá de conjumaço, Gustavo Redrô. Que prazer. Seu corpo aquece o meu frio, seu beijo me excita demais. Me abrace forte, meu bem, quero te sentir mais e mais. Nossas roupas no chão até se envergonham de ver. O nosso amor sem vergonha, somente entre eu. E você. Edilson também com a gente, as nossas apimentadas. O nosso Redrô tá aqui com a gente. Para Delma! Alô, Carlinhos! As apimentadas do Redrô! Nosso amigo Charles tá entrando de cabelinho com a gente. Tá na companhia do Baduíto, tá em casa. Valeu! Paulinho chegou, olha. Depois de uma boa soneca, desperto agarrado. Deixa bem com Paulinho, dona Vanessa, obrigado pela presença aqui no Retrô. Já já você terá de volta no Retrô, fica à vontade, hein? Bora, Renato, saudade! Você se entrega pra mim. O parceiro Baruíto, o Charles aqui com a gente. Ele curtiu o Retrô, ô Charles! O amor que não dá pra nenhum gibi definir. E o Retrô, parceiro Lauzinho da equipe Ultra Shopping, da gente, hein, Lauzinho? Fala, miudinho dos canalhas! Faz tempo que eu não vejo mais você. É o Giovanni da Van. Só queria saber se estás feliz. Eu nunca vi. Beijo especial pra Rafaela Rodrigues, aqui com a gente, curtindo o Retrô. Obrigado, Rafaela! Mas é que a gente era jovem demais. Alô, Vanessa! A gente brigou. Olha o coração, Lúcio. A Vanessa tá na área. O tempo passou, mas não te esqueci. Você foi o meu primeiro amor. Atenção, Lombão, chega o Edilson aqui no comando. Lombão! As minhas melhores da saudade hoje. Lançando seu uniforme aqui no Retrô. Obrigado, melhores! Você foi o meu primeiro amor. Bora, Galinha! Tá, tem CD aí, maluquinho? CD da parte do Edilson. Fala com meu parceiro, maluquinho! Então o Lúcio tá demais hoje, hein? Tá gravando lá em casa, meu. Eu nunca aqui pensei em te perder. Giovanni, o Frank e o Joe, nos pop heads do Guamá, fechado com o Retrô. Sempre no apoio. Homem do Frangão, vai, Giovanni. A gente brigou e eu te perdi. Rapaz, o frango lá no Giovanni, mano, é palhaço ou avestruz? Vou te contar, é enorme, mano. Da melhor qualidade. Você foi o meu primeiro amor. É, o meu não chega. Eu pensei que era até um peru, mano. Você foi o meu Cajera, no passarinho! Galera da César, Cajera! Detonando! Estou vivendo intensamente, ultimamente, cada segundo da minha vida. Hoje ela tá assim, ó. Estou vivendo, estou me dando, estou aprendendo, estou ensinando. E de Elson. Agradecer a visita também do nosso parceiro, advogado Robertinho, tá aqui com a gente. Alô, Robertinho! Tô sabendo que ele tá aí, a sua esposa é. Obrigado, Robertinho, casal, que a gente tem um carinho muito grande. E o respeito também. Afinal de contas, é considerado pelos irmãos. Valeu, Robertinho! Vou te esperar lá em Salinas, meu irmão. Quero viver só pra te amar. Alô, Casota! Bola de Fogo do Comércio, a maior referência em CDs do Pará. DJ William, olha o sorriso do William. Marcelo Jefferson, o homem do frango da Terra Firme com a gente, a sua equipe. Valeu, Jefferson. DJ Edilson. Nossa amiga Suela aqui com a gente, curtindo o retrô. Gato Negro da Marambaia, obrigado! Sexta-feira tem Botiquim! E o Casota! Parceirão, irmãozão Chitara e a dona Adriana Corrente, inclusive Gelson. Chitara comemorar o seu aniversário dia 1º, lá na Ilha Bela, gente. A primeira do ano do Retrô. Ilha Bela, Ilha do Combu. A primeira do ano, dia 1º. Vamos estar lá! Chave Segurança Correia aqui com a gente. Edilson, Lidiane, galera da Pratinha 1. Miltinho no comércio da galera KDC. Os amigos de Vitória, um abraço! Valeu! Hoje é domingo, dia bom. E o céu? Já riu muita chuva, né? As panteras também da mar com a gente um beijo, olha aí. Bora, Márcio. Aí, garoto. Meu amigo Marcelo com a gente também no Retrô. Sinta essa vontade, obrigado pelos peladeiros, fundadinho também, valeu. Tamo junto. uma calda de um pavão de verão. Bora, Alberto, bora atrás, só amor! Eu traz a menina, traz um bom bolivão. Tu manda um show e traz um papo legal. Muitos amigos. Nosso amigo R. Silva, gerente do Botequim com a gente no retrô também, ele. E aí? Eu traz a menina, traz um bom bolivão. Tu manda um show e traz um papo legal. Muitos amigos, pra mim é normal. Banho de mar, isso é tão natural. Nosso amigo Chubi, curtindo o retrô, obrigado Chubi. Empresário Chubi, homem do balão, tá na área. O maior sucesso da cidade está aqui. Príncipe Negro Retrô, a maior viagem de todos os tempos. Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você. E esse jeito, hein? Este seu jeito de me abraçar. Príncipe Negro. Este seu jeito de olhar pra mim. Foi que fez com que eu gostasse logo de você. Tanto assim. Sabe por quê? É por você. E canto. Alô, Gão, chega aqui, Gão. Quanto mais você me abraça, mais eu quero ter você. Parceiro de DJ Danilo, lá de fora assim com a gente, grande profissional. Beijão no abraço, alô Danilo. Parceiro André dos Potentes, alô André. Não teria nenhuma razão pra viver. Meu amigo Beni Cambista, bora pra cima. É por você e canto. Pode tudo transformar. Pode tudo se perder. Pode o mundo virar contra mim. Aconteça, seja lá o que for. Cada dia que passar eu quero ainda muito mais. Seu amor. É por você que canto. Tempo em minha vida esperei por você. Jubileu da CL no retrô. Devia. Minha amiga Thay, nossa amiga Cíntia. Olha o Sem Limites com a gente. Já avistei daqui, obrigado pelo carinho, hein? Fique à vontade, cadê o papo? Obrigado, meu Sem Limites. Geleia GDB, rapaz, velha guarda, hein? Alô, Priscila, um beijo, meu amor. E o Geleia fura olho por ali, só olhando por cima. Te procurava, te desejava. E toda noite sonhava acordar. Edilson, Edilson, deixa aqui passar o convite em toda a região. Eu esperava. Depois da apresentação do Príncipe Negro aqui no Gajota, e o DJ Rebelde lá no Pado Cardoso, lá no Jurunas, lá na Rua das Caribunas, entre Breves e Bernardo Saião, hein, gente? Muita saudade do Cardoso, até duas da manhã com o Rebelde. Saindo daqui, vamos pra lá! Uma explosão de sentimento. Parceiro Renanzinho, um abraço, Renanzinho. O sedutor do Açaí Pai d'Égua tá na área também, um abraço. No momento certo, é bom olhar e te ver. Os irmãos de Lituia estão no retrô. Da música, mamãe. Não sei por que aqui voltei. Meu coração ficou mais triste. Eu sabia que não ia lhe encontrar. Vendo as flores coloridas que enfeitavam nossos sonhos. Mil razões agora eu tenho pra chorar. Obrigado, Helly. O nosso amor aqui nasceu. Obrigado, Reuni. Obrigado, Josi. O casal retrô no Casota. Mas com o tempo se perdeu, como a folha solta no ar. Não, eu não quero recordar. Ricardinho dos Gironas, vai lá. Eu vou fugir desse lugar que é tão triste sem você. E pede pra você voltar. Príncipe Negro Retrô. Eu não consigo ter você assim distante. Marcelo Baico. Galera lá do Beco tá vivendo pra gente. Obrigado. Instante. Príncipe Negro. Eu não consigo ter você assim distante. Saudade, hein? São mil razões para chorar a todo instante. Saudade retrô! Edilson e Edielson. Nos olhamos uma vez e sentimos em seguida o que passar. Atenção, Daniel Costa, não chega lá na portaria com urgência. Nos falamos. Alô, Daniel Costa. E saímos a brindar na madrugada. O vinho foi o cúmplice de toda aquela festa de palavras. E depois de um longo beijo nos amamos e casamos de manhã. Era duro trabalhar e difícil levar algum pra casa. Obrigado, Tayane. Ô, Rainha, um beijo. Amigo Gil Alucinado e a Salete. É retrô, olha aí. Pensando que te tranquilizava. O fracasso foi cristal, refletia nossas vidas separadas. Meu amigo Ginho alucinado, sai ali, ó. E depois de um longo tempo de engano. Alô, Salete! Tudo deu em nada. Tô sabendo que ela trouxe o açaí. E hoje meu corpo te reclama. Eu fumo meu tempo em nossa cama. Lembrando momentos de desejo. Doutor Robertinho! Aqui com a gente, alô Robertinho! E hoje meu mundo não tem graça. Sou resto de sol e o tempo passa. Meus olhos perdidos num vazio que você deixou. Edielson! Misturando as verdades com mentiras. Te procuro em cada esquina e por onde passo vejo teu sorriso. Faça que ele já pega a Bárbara Retrô. Eu até nem bebo. Se não, só volta lá não. Tu de quem, tá, Bárbara? Preferida. Tá com a gente. E fugindo de mim mesmo, vou tentando começar de novo a vida. E hoje meu corpo. Príncipe Negro. Te reclama. De amor. É só amor! Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. Parceiro Rafa aí da RR Lanches, lado do Ingojeante. Fala, Rafa! Sonhando um dia eu te amar. Música. força. A live aqui no Gajota, gravando aqui no Retro. Bora! Nissei, Nissei, pra onde olham teus olhos? Eu não sei. Só sei, só sei, só sei, só sei, que te queria ao menos uma vez. Seu olhar tão diferente não me vê um pouquinho assim. Sua minha amiga Thay, com a gente, alô Thay! Não vê que eu estou a fim. O seu jeito de falar me diz tanta ternura. O Edson Poeta, o excesso do GDP da Pedreira. E senti essa doçura. Alô, Nisse! Nisse! Atenção, GD Edson, GD Edson. Dá um cheiro aqui no Príncipe com Cunha, rapidinho. Eu não sei. Só sei, só sei, só sei, só sei, que te queria ao menos uma vez. Que vou fazer se depois o sonho se transforma em coisa séria? Pode mergulhar. E além do meu corpo, meu coração. Alô, Juninho! Ficar louco por Príncipe Negro, negro, aumentando ainda mais a tentação. Da Retro! De cabeça na emoção. Aí é baby. Entregando pra você, arriscando ainda mais o coração. Alô, Cleber! Vocês aí! Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar. Sinistra, Mega Light. São coisas do coração. É coração! Retro. Empresária Fabiola já tá aqui com a gente. Alô, Fabiola. Eu sabia que a paixão ia passar. Mas o amor era pra sempre. Não havia com o que se preocupar. O futuro era o presente. Todo dia era maior nosso prazer de viver cada segundo. Você era quase eu e eu você. E nós dois donos do mundo. Nós vivemos muito além da emoção. Tanta coisa boa existe pra lembrar. Uma história escrita bem no coração, que o tempo não vai apagar. Porque ninguém apaga um amor assim. Quantas marcas ficaram em você e em mim. E se agora o destino quer nos separar, não importa a distância, nada vai mudar. E se um dia você ou eu achar alguém que nos faça sentir uma nova paixão, paixão acabe, o amor não morre, não. Arrepia, DJ, DJ. Edilson. Eu, galera! Manda ver! E agora? Aí a galera me olha e fala assim, Edilson, tu vai meter o bagulho doido? Calma! Calma! Calma aí! Bora agora aí, ó! Poderoso vai tocar tudo que existe em qualidade de som. Todo negro você vai achar. Essa noite só quero dançar. Nossa linda requisitada com a gente, chama no retrô. Soma lá! Vou curtir o melhor da noite, mas vou no ouro negro, todo mundo vai. O som é digno de muito valor e o comando é do DJ Brás. Oh, oh, oh, só quero dançar. Venha sentir o calor. Oh, oh. É só amor. Vou viver a vida em paz. Hoje vou no ouro negro dançar. Bora, mansão! Hoje vou no ouro negro dançar. 3, 2, 1, de um trip pra cima! Vai, vai, vai, vai! Tá todo mundo aqui. Príncipe Negro Retrô. Chega aqui, Nadilson. Esse pijama vai tocar. Tá todo mundo aqui na maior curtição. Edilson e Edilson são gente. Guerreiros, caçadores estão no meio do salão. Guerreiros e guerreiras, pescadores do espadão. Big Brother, seguidores, hot boys e o Tigrão. Pregue-se acorrentado, estou curtindo de montar. Tamo, everybody. Da série. Aqui o brega rola, sopa e vai até o amanhecer. A galera vai dançando, é diversão para valer. Tem muita mulher bonita aqui nesse caldeirão. É no Alan que eu te encontro e vou te dar meu coração. Calma, everybody, minha gente, vamos lá. É no caldeirão do Alan que a gente vai se encontrar. Príncipe Negro Retrô, a primeira aparelhagem retrô do Pará. E um abraço pra burra com a gente no retrô também. Vou gritar pro mundo que eu te quero. Eu não vejo a hora de falar. Já faz muito tempo que eu te espero. Essa solidão vai me matar. Com você me sinto uma criança inocente a se envolver. Nesse fogo que nos incendeia, vou de... E quem é do príncipe? Príncipe Negro, eu me apaixonei. DJ Edilson e Edilson, sei que esse sonho vai nos envolver. Príncipe Negro, vem me dar prazer. Bora relembrar! Essa distância me mata. Eu quero ter você de novo aqui. E a próxima, após a próxima, já tem a carroça de volta pra galera. Meu amigo Tom já foi ali preparado, Ed do Franjinha, Toninho, Josias. Galera que manda ver. Quem sabe canta aí, vai! Mais alto, mais alto. Sofrendo e chorando por ti. não somos o maior, nem o melhor. Somos simplesmente o som da galera. Meu amor. Atenção, você que encontrou o celular Moto G. Você que encontrou o celular Moto G, trazer aqui atrás sem gratificação, beleza? Bora, Retro! Boa tarde, Pancho, valeu! Quem sabe canta, vai! Não vai resistir quando você ouvir. Agora quem é do príncipe? Quem é do príncipe? Bate no peito e canta aí! Quem é que você é? Melhor, né, Edilson, do que a gente agradecer, mas agradecer do fundo do coração a todas as pessoas que vieram curtir hoje essa festa maravilhosa, hein? Muito obrigado aos fã-clubes, às equipes, a todos vocês. É isso, mano! É isso sim, Edilson. A cada compartilhamento que vocês fazem nas redes sociais, quando a gente posta as divulgações do Príncipe, vocês colaboram muito com isso. Obrigado pelo carinho de vocês, tá certo? Estamos aqui apenas iniciando esse trabalho. Quero agradecer ao meu parceiro de muitos anos, de muito tempo, de longas datas. Obrigado, parceiro Demada, a três eventos. Obrigado pelo carinho e pelo apoio de sempre. Quero agradecer ao seu Irineu também. Seu Irineu, que vira e mexe, está sempre no apoio com a gente. Obrigado pelo carinho. Obrigado aí ao nosso parceiro Carlos Assis. Esse trio aí que sempre dá um apoio pra gente. Obrigado. O maior sucesso da cidade está aqui. Príncipe Negro Retrô. A maior viagem de todos os tempos. Bora fazer o caqueado! Esta noche es bella, baila con luna y estrella, a ritmo de mi cumbia, cumbia do tornal, a ritmo de mi cumbia. O nosso amigo maluquinho já está com os CDs do Príncipe ao vivo do Casota aqui, ó. Você pode comprar com o maluquinho aqui. Deve ser a parte do rebelde, né, rebelde? La luna y las estrellas nos alusarán. Nosso amigo DJ Amauri com a gente, olha Amauri! Amauri Júnior, DJ Music Produções com a gente, abraço com carinho, valeu! Fica à vontade! Um abraço, Amauri! CD ao vivo aqui na frente, eu estou aqui atrás com os CDs. Esta noite é bella, com luna e estrela. E as abusadas! Cumbia do tornal, os príncipes e as princesas. Cumbia no tornal. Hola, baby. Baila, pinta poco velas. La luna y las estrellas nos alusarán. Príncipe Negro. La luna y las estrellas nos alusarán. Esquentando. Arrepia, DJ Edilson. Empresário Rafael, o homem do melhor mingau do Vando Peso, hoje prestigiando o aniversário do nosso amigo Mini Explosão. Só amor. Bora, Rafa. Galera reunida com a gente. Empresário Betinho, sua esposa desde galera da Ceasa, Alô Xena. Bora, Gê Moreira. lota pra cá, travai. Olha só, maluquinho. Princesa CD aqui do Príncipe. Pega pra pé. Alô, Baruito! Atenção! Assirément, à la cidire des mandants. Nunca parlez, nous tout gada para les bébés. On dit jargon, on dit déjà l'argondon. Ça très facile, ça d'attraite pas la cidire. Assirément, à la cidire des mandants. Nunca parlez, nous tout gada para les bébés. On dit jargon, on dit jargon. Ça très facile, ça d'attraite pas la cidire. Assirément, à la cidire des mandants. E hoje o príncipe chega da show. Agora a onda é retrô. Os príncipes e as princesas. É show retrô. Aqui. Nosso primeiro fã clube já. Esse aí, ó. Eu primeiro. Oi! Primeiro do retrô. Bora, cabinho. Bora, Juba, Pirregi. Chegou! Segura no caqueado aí! Solta desse jeitinho, né, gente? Como dizer, lotado de ponta a ponta, hein? É o encontro dos gigantes do Casota! Príncipe Negro e Carroça da Saudade, hein? E esse encontro você vai ver de novo, sabe quando? No Réveillon, dia 31. Lá na Via Show! Príncipe Negro e Carroça da Saudade. Um abraço ao chefe de segurança, Correia. Tá aqui com a gente. Um abraço, Correia, valeu. Fala o Marcinho da Tão, Marcelo Sushi. É da 99. DJs Edilson e Edielson, comandando o maior e melhor show do estado do Pará. Glamourosa, rainha do funk, poderosa. Olhar de diamante nos envolve, nos fascina. Agita o salão, balança gostoso, requebrando até o chão. Glamourosa, rainha do funk, poderosa. Olhar de diamante nos envolve, nos fascina. Agita o salão, balança gostoso, requebrando até o chão. Se quiser falar de amor, venha com o Edielson. Vou te lambuzar, te encher de carinho. Em matéria de amor, todos me conhecem bem. Vou fazer tu vibrar no meu estilo, vai e vem. Gatita doida, vou te dar beijo na boca. Beijar teu corpo inteiro, te deixar muito louca. Vem, vem dançar, empine o seu popozão. Remexe gostoso e vai descendo até o chão. Amorosa, rainha do fã, poderosa. Olhar de diamante nos envolve, nos fascina. Agita o salão, balança gostoso, requebrando até o chão. Amorosa, Príncipe Negro. Esse é o verdadeiro show.